direção. Repara o calvário em Cristo, chega a solução. Encontrei a vitória. Se do teu passado vives a lembrar, se pelas madrugadas estás sempre a chorar, olhe para o alto e busque esta luz. Tome posse da vitória pelo sangue de Jesus. Vitória, vitória, no sangue de Cristo Jesus encontrei a vitória. Vitória, vitória, no sangue de Cristo Jesus encontrei a vitória. Igreja, nesta hora, abra o coração, pois o anjo está passando com a vitória em suas mãos. Glorifique agora, as lutas vais vencer. Receba fogo santo que te enche de poder. Vitória, vitória, no sangue de Cristo Jesus encontrei a vitória. Encontrei a vitória. Vitória, vitória, no sangue de Cristo Jesus encontrei a vitória. Vitória, vitória, no sangue de Cristo Jesus encontrei a vitória. Jesus, encontrei a